Boa, muito boa noite, 604, tá bom. Ano zero, ponto espera da 1-0, pronto. Oceano 6310, a linda cola 1-0, vento no 30 graus, 09 nós. A linda cola da 1-0, a 6310. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee 90. Afirmativo, está na posição 1 do pátio principal, solicita autorização para rebote para o pátio 3, posição 08. Confirme, por favor. Ok, tô na guarda. Salvador, boa noite, dá 3858. Vou ficar em acionamento, posição número 3. Canérnia 310, por instrução do Centro de Controle Recife, voa direto Romeo Fox 18 e restrito ao nível de voo 330. Canérnia 310. Confirmo nível restrito, senhor. Nível 330, direto Romeo Fox 18, por instrução do Centro Recife. E direto ao meu Fox 018, receito nível 330, Oceania 63, zona 0. agora tem que depois. Autorizado, camarada. Tá 3662, táxi 158, 2 horas 45, Alterna Fortaleza. Até através do 5, 3662. Xener 6310, passa nível 1-620, chama Centro Recife, em 126.85. Boa noite. Centro 1-2685, boa noite, Xener 6310. Estabilizou o final 6748. 118.95, boa noite. 118.95, até daqui a pouco 6748. 6858, decola de imediato. É, negativo. Reporte quando pronto, tá 3858. Oi. Torre Salvador, boa noite, 6748. Estabilizada na final, 2 milhas do extremo. Web 6748, ciente, tem livre pouso no zero, vento no 40 graus, 08 nós, baixou e travou. Ciente, Web 6748 ainda não baixou e travou, não, vai reportar no. Ciente, Web 6748. Torre, o 3858 fala que agora está pronto, decola de imediato. 3858 negativo, mantenha a posição, aguardando instruções. 58. No Web 6748, baixou e travou, pessoal. Gente, Web 6748. Três oito cinco oito, ali mantenho no zero. 6748, solos 48, direito no 219. Direita 1219, 6748. Alfa Juliette com portão 05, né? 748. 2.0, pronto. Tan 3662, ali mantém a postrada da companhia. Ali mantém, 3662. Yankee 90, autorizado início, aguarde para ingresso no Pátio 3, tá vendo? Ok, Yankee 90. Decolados 49, chame o controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Tan 3858. Boa noite, Tan 3858. Contato para a ambulância direto do Momo. Vou direto Momo, Tan 3858. Dois decolagem autorizada, 130 com 10 nós. Novembro até o Pátio 3. Salvador, TAM 3662, cruzando 2600 para o 370, Fuca, sem par. TAM 3662, contato radar, sua para o 370 na saída Fuca. 370, Fuca, vigilância 3662. MC3Y2685, 1285, 1245. 3858, 1285, 1285, 1245, boa noite. Pista para 4 mil pés. O ajuste é 1920. Salvador, Alfa Yankee 90, informa termos de reboque, graças e uma boa noite. Is your father reduced speed to 5 knots?